Oração atendida. Será que Deus atende mesmo a todas as orações? Jesus nos afirmou que tudo o que pedíssemos ao Pai em seu nome, Ele nos concederia. Mesmo assim, a debilidade da nossa fé, vez ou outra, faz com que nos perguntemos: atenderá verdadeiramente? Afinal, quantos de nós já formulamos rogativas ao Criador que jamais foram atendidas? Haverá algum detalhe que nos escape e que, assim sendo, nos credencie a sermos atendidos por Deus? Os mais extremistas, até revoltados, ante seus problemas não solucionados pela divindade, chegam a admitir a parcialidade divina que atende a uns em detrimento de outros. Contudo, assim não é. Ocorre que vezes inúmeras não nos apercebemos que Deus nos responde, embora nem sempre da exata forma que desejaríamos. Mas com certeza, sempre é o melhor que o Pai dispõe. Recordamos-nos de um soldado americano ferido durante a Guerra Civil. Após o ferimento, seguiram-se meses e meses de sofrimentos. O sofrimento atingiu o auge ao se dar conta de que se tornara um deficiente físico. A radical transformação em sua vida abriu-lhe, no entanto, inusitados horizontes que ele sintetizou em uma oração. Oração que talvez se constitua em uma das mais belas páginas escritas por um deficiente físico. Conforme a tradução livre do original inglês, diz ele: pedi a Deus por força para tudo conseguir. Fui feito fraco para aprender a obedecer. Pedi a Deus por saúde para realizar coisas grandiosas. Fui feito doente para realizar coisas difíceis. Pedi a Deus por riquezas para comprar felicidade. Fui feito pobre para vender sabedoria. Pedi a Deus por poder para que os homens necessitassem de mim. Fui feito insignificante para sentir a necessidade de Deus. Pedi a Deus por tudo isso para poder gozar a vida. Foi-me dada a vida para poder avaliar seu gozo. Não recebi nada do que pedi, mas obtive tudo o que esperava ganhar. A despeito dos meus erros, as preces que não fiz foram atendidas. E dentre todos os homens, eu me considero o mais ricamente abençoado. O entendimento do soldado ferido, que se tornou um paralítico anônimo, nos dá a tônica de como Deus ouve nossas preces e as atende, sempre de acordo com o que seja melhor para nós. Afinal, muitas vezes somente passamos a valorizar as pequeninas e preciosas coisas da vida quando elas nos são retiradas. Você sabia que o ano de 1981 foi o primeiro ano internacional da pessoa deficiente? E que ser deficiente não significa ser doente? É simplesmente ser diferente. Diferente dos padrões considerados percentualmente normais.